sem pressão e gordo. Vamos estremecer. Agora. A galera pediu e o gordo e o Dinho vai começar a gravar o marcante dos fogos do Caribe. Show! Já! Vai! Vai! Bora! Dia. Bora curtir. Vamos dançar. Agora. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faça o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo. Foi uma nuvem sem medo que aconteceu. Esse lindo romance entre você e eu. Joga a mão! Vem no príncipe negro, o som da galera. Estou no coração. Ao vivo do Caribe Show! Eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. E aí? Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito. Como uma prova desse amor. Ao som do vai vem do mar, vou te procurar e dizer, dizer que é bom te amar. E luto por esse dor, nunca mais te deixar ali. Detonando. A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Vamos de sozinho! Essa aqui todo mundo conhece. E todo mundo sabe cantar também. Vamos lá! Foi lindo demais o nosso amor. Em meu coração que só te quer e sente falta. Que bonito, Caribe Show! Não faz assim, volte pra mim. Sou você! Sou louco por você. Está fria a madrugada. Sonhar. Nosso amor não tem fim. E aí? Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga Gordo e Dinho Pressão. Te encontro na luz do referência. A maior referência. Lembro tudo que a maior referência. E eu te vi. Bate forte o meu coração. Ao vivo, ao vivo. Longe de você, juro não consigo. Só mais uma chance, vai. Outro amor no ar que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Me deixa confuso. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que sério. Galera, vai dançando, bacante. Bora, Maninho. Bora detonar mais uma. Assim, na batida, na batida, na batida. Bora, DJ Gordão. Bora, Maninho. Que essa aqui. Nessa galera, meu DJ Arribia. É bacana. O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Minha águia de fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações. Quem conhece sabe. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. E aí? Faz o S. Levante a mão e faz o S. É o, é o festão dos fogos. Com o super pop. E esse CD aqui vai dar o que falar. CD Marquinhos do Animal. E aí, Cheguinho? Prepara, moleque, esse vai explodir. Bora! Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci com paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E sabe canta? Com você, sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome, o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço o meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. Chegando o aniversário do Dinho Pressão. Dia 8 de novembro e vai ser lá no Punch Show. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. É o aniversário do Boninho. Se me dá, por favor, no meu rosto. Dinho Pressão. Eu não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. E você? Ah, você não vê, não consegue entender. Eu quero ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. todo mundo gosta que a galera viaja e relembra. Toca aqui no Animal. CD ao vivo, marcante especial do Dia dos Fogos. E o Gordinho de área é o show referência do ar. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só vontade. Viaja, vai. Eu queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. E música! Como eu preciso encontrar você. Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me amar. Estou aqui. Penso em você. O nosso amor não acaba assim. Eu te desejo, meu amor, me lembro. A distância dói demais. Passa tudo, mas não vá. Não há, me dei um beijo. Beija o que eu sinto. Eu não vou te deixar mais só. Eu prometo, você não vai mais chorar. Bora detonando, bora, bora detonando, bora, bora detonando. Bati! Sucesso! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Gordo e Dinho Pressão. Aqui, CD de marcante é coisa séria. A gente trata como coisa séria aqui. Tem que ser assim, especial. Dia dos Fogos. CD marcante especial. No Caribe Show. E esse aqui é mais um que vai explodir nas redes sociais. Amanhã já tá em todos os celulares, no YouTube. Se liga no som aí, ó. Quando você passou por mim, Gordo e Dinho Pressão, muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. A referência. Algo diferente eu senti. Crocodilo. Quando você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. Os brothers. Escute meu grande amor. Os brothers. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. Os brothers. Gordo e Dinho Pressão. Eu preciso controlar. Brigou com a mulher antes de sair de casa, que veio pra festa brigado com ela, aquele clima que não tá muito bacana, tá afim de fazer as pazes com ela. Agora você vai chegar com ela e vai falar assim: fala, fala assim, fala assim, fala assim. Primeiro ele vai falar assim pra ela. Fala como é que ele vai falar. Escute a minha voz, você que eu te digo. Dá mais uma chance pra ele, já. Longe de você, juro não consigo. Se tu errou, fala pra ela assim, fala pra ela. Só mais uma chance, pai. Outro amor. Tirar chapéu pra essa aqui. Tomate! Sente a letra. Já! Eu sempre relembro. Tinho pressão. Os dias felizes. DJ Gordo. Que passamos juntos. Doido, é? Estou a te esperar. Vem logo me amar. Morto de maré. Eu tento ter você. E aí, como é que é? Te amo demais. Só você me faz feliz. Meu amor me faz bem. Meu desejo é você. Vem logo me amar. Faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. Estona do meu coração. Me faz sentir muita emoção. Direto pra Ufra. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Se liga aí, ó. Fico na esperança que um dia esse aqui você volte. Vai invadir todo o Brasil. Se liga no som. Já! Sonho acordada pensando em nosso amor. Os brothers. Sabe, canta, vai. Canta, canta, canta, canta, canta. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. A gente deve estar estranhando, né? Dinho Pressão e Gordo mandou um abraço pra ninguém até agora. Devido muita gente falar, os CDs do Crocodilo até que são muito bacana, mas o Gordo e o Dinho falam muito, mandam muito abraço. Mas quem vem numa festa de aparelhagem gosta disso. De receber sua moral, de receber seu abraço. E a galera tá se perguntando, por que o Gordinho não mandou um abraço pra ninguém? A partir de agora, a gente vai liberar os abraços pros nossos caçadores. Até porque a gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Dinho Pressão, bora, bora, maninho. Um, dois, três, toma, toma, toma. Falados, pensando em ti. Ele, essa primeira dama, quando te encontrei, eles gostam demais. Aconteceu assim: o mascote, o dedê do Denoné, bandedê. E aí, mascote? É o mascote mil graus, moleque. Calma, não te afoga. Ele sabe como queria tanto te conhecer. E o orelha? Com os super telões e a metralhadora. Ficou alucinado, louco de paixão. Viu dessa menina? E aí, Dentinho? O Dentinho, o Renanzinho, o meu parceiro fiel, o Cadu, o Marcelo. Eles estão aqui, ó. Você já tinha vindo aqui rapidola aqui. O nosso empresário Douglas Refrigeração. Amigo Breno Refrigeração, ele também tá aqui, ó. Equipe Sem Frescura do Camarote, obrigado pelo carinho, valeu. Bruno e Trio, amigo Xande Sem Freio, Edvan, olha o Marcelo tá comigo. E aí, vai de 4 horas, vem. Bora, Bruno Orelha, Bruno Orelha. Conveniência de Canudos. Vamos dançar, vamos curtir. Quando o primeiro beijo, aquele choque eletrizante. Choquei, quitou meu coração. E só dizer, essa é do Bruno Orelha. Desde seu meio me comuniquei. Consegui o que sensação sentia. Nossa história dependia de você aqui. Com o Ciborgue. O Alexandre. O Renanzinho fiel do meu Dentinho. Surgiu. Olha o espelho da vida. Surgiu. A nossa panelinha Leonardo Oliveira, Valdir dos Caixa Baixa, amiga Emílio, Gustaria, Raul Estumano, todo mundo aí, Gerente Alves, Cicinho Bobinho. Vem pra cá, se liga nesse som de arrasar. DJ Cleiton Veneno vai te transportar. Alguém te chamando para viajar. Refrigeração. Essa sequência aqui, quem gosta é meu amigo Bruno Orelha. Bora, bora, bora, bora, bora, vai, já. Banda, banda, banda, banda Ravelli. Parabéns, nosso amigo. Simplesmente o Matheus, que tá fazendo aniversário hoje. Meu parceiro Pet. E aí? Fazendo tanta falta, mas espero. O empresário Felipe da Caju, o preto da cremação. Com emoção. O Diego Salles e a galera do Barreiro. Seu coração. E como uma menina na janela. Olha o Daniel Almeida. Pra você não demorar. E aí, incrível Nanas? Com que contagia essa galera? Amigo Tinho. Então tocando assim e fechando. O Deco da XP. Esse CD ao vivo vai explodir no carro da orelha. Everton, bora Vitinho, GDK. Bora curtir assim. Estou à procura de alguém que sempre me amou. Briga de ciúme, sei que... Olha o Ceará do Krugo. Bora, Helg da Faze. Que vai detonar. E a descarga está... Aniversário do Jonas. É um som de... Tá só uma festa aí, ó. É uma nova emoção. E aí, Lourinho da família Pista Cabanagem. A luxuosa convidada. E aí, Natália Asmin. Bora, Vitor, bora, Iago. O homem do gol, pressão. Bora, vai. Tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe. E aí, Lourinho? Família Piche. Tá na área. Chefe Max, embora, Chefe Max. Tão lindo esse amor entre... E nosso amigo Cheio Sem Freio também já teve. Me desculpe o que eu... E tá na área, um abraço especial, Xande. Meu amigo Olivan. Deve ser a carreira sem freio. Tá na área. Emoção. Cadê o Daniel? Na carreira solo de Xande, ó. Pode crer. Mas e esse CD é marcante, vai dar o que falar, Xande Sem Freio. E essa aqui é pro meu parceiro Leonardo Oliveira. Não chora, meu brother, não chora. Encontrei o amor, mas sozinho estou. E aí, Raul Stumano? Só não posso. Olha o Zé Michel. Bora, Valdinho dos Caixa Baixa. Porque o destino mudou. Pablo Andrei, da Tipe Eletrônica. O que eu faço, amor? E o nosso amigo Miguel da Nath, lá de Benevides. Tá curtindo o croco, valeu. É na minha vida. O Marquinho. Vem e diz pra mim. Amigo Márcio. Onde você está? O Júnior Deverende. O nosso amor. E o Cheio Sem Freio. Mais que um sonho. Olha, Ivan. Mais que lembrança. O Daná, o Davis e o Zezinho. O Gêmeo Expressão. Pressão. Também me amou. É no Melody. Fazer feliz pra sempre, amor. E o amor? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vendes pra mim. O Puguinha, a mil grau, né, Puguinha? Puguinha manda pro Léo da Mansão. E o nosso amigo Fernandinho. E o meu parceiro Filé da Terra. E aí? Tudo que eu quero é te amar de novo. Te sentir ter... É que tu não vem aqui mesmo, né, moleque? É muita onda. Olha o mascote, tá chorando. Vem de orelha. Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Sou marcante. Tudo que sinto por você. Gordo e Vinho Pressão. Essa canção. Crocodilo Pai. Pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivi. O animal. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Crocodilo. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Toca tudo do Pará. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Um abraço especial aqui ao meu grande amigo Dentinho. Ele falou, quero um CD marcante hoje pra curtir. Bom, pelo amor de Deus. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor. Olha a Bertinho. Tomou conta do meu ser. E hoje eu penso em você. Fico esperando. Tá muito longe isso, orelha. Te encontrar com a gente em cima. Só te peço, não demora não. Essa saudade tá doendo. Não dá pra esconder. Te amo, te quero, te amo. nossa amiga, a nossa amiga Iris Freitas, o gordo do coqueiro também. Alô, Biela. A Biela tá aqui no som que ela gosta. É crocodilo. DJ que se destaca, e aí de vibração, esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. É pra dançar, pra curtir. Vem! Onde se escondeu o amor que eu pensei em ser eterno. Ao vivo. Eu que me... Hoje o mascote tá impossível hoje. Ei, o orelha. E o Dedê. Incerteza. Vem! Se você também me amou, ou sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua volta, pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo, eu amo. O nosso amigo John Silva. Só pra tua, onde é ele? Amo você, minha vida. É a patroa, né? E aí, João Silva? Um abraço pra você, moleque. Tamo junto, vamos lá. Que tal isso aqui? Que tal, que tal, que tal, que tal? Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um anjo a me andar. Lá do Jurunas, né, moleque? Lembra só do Porto de Maré. Aniversário da Dona Barbie, a esposa do Igor do Posto Rana. Parabéns pra você, Dona Barbie. Felicidade, muitos anos de vida. Que Deus abençoe você. Receba aí um abraço do Gordo Dinho. Parabéns, Dona Barbie. É a primeira dama do Igor do Posto Rana. E a galera gosta, gosta, gosta de bastante. Toma, toma, toma, vai. Carlinha, GDK, o Luan, a Kemeny, tá todo mundo aqui, ó. E a galera, semana chega, noite é o Pado Hernani. Toda a galera se reúne, vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo, passo perfume. Meu amigo Weber, o embaixador de Macapá já falou. Dia 8 eu vou chegar pro aniversário do Dia de Pressão. Ele e a Diaba da Paz. Mais um marcante que vai explodir. Subiu com vagabundo a e dentada. Com vagabundo a dentada. E subiu dentada vai. Dentada. Aqui é da minha CDC. De sucesso. E tá no CD marcante. Segura, Potiguar. Bora, Everton, bora, Gol, bora. Bora, Edson, bora, Vitinho. Agora já. Eu sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. Família Rachixe do Sideral Baragago. De nós dois. Obrigado, valeu. Como dói. Chega o caçador. A espera de um telefone. Ele e a sua esposa aí, ó. Imagina que estás em outro colo. A solidão. Engraçado, né? Não te ama. É um veneno sem antídoto. É rock desviado. Agora. Não tem. Cine Bobinho. Não fico. Dona Escambista. Bebida, se desce no meio da área. Para onde, Sumano? Agora. sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe. Olha, vai chorar mesmo. Nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC. Não chora, meu brother, não chora. E agora eu sou CDC. Vou mandar um abraço também aqui ao meu amigo Maílson da família Roxon. Esse CD amanhã já tá em Santa Catarina. Bora, Surama. Segura aí, ó. E meu parceiro Edivaldo, ele que tava no B essa semana. E vai ser pai do menino. Ô, Gago, um abraço pra você, meu irmão. Por você. Só pra ter de João Silva, só. Vê só, patroa. Pode até chorar. Pode crer. Menos implorar. Bora, Renanzinho. Vou voltar atrás. O Dentinho. É o Dentinho mil grau, né? Bota açaí e pimenta. Apaga teu fiel, mano. Gostou, é. Sabotaram o copo desgraçado aí. Fui tão fiel. Envolveu e olha pra mim aí, desgraçado. Agora que acabou, o nosso amigo DJ Bichera. Não aceito. O Deison. O Jardel. O cara do Tenonés. Pra mim e pra você. E com uma cara eu vou partir. Pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho. Qual foi dos caras aí? E com uma cara eu vou partir. Pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Você só. Vem aqui, vem aqui. Vai. É sal, pai. Você vê aqui é sal. E esse CDzão marcante eu vou mandar também pra São Luís do Maranhão. Bora, André! Foi numa noite. Ele e a sua esposa, Carliane. Lá, chegando aí, ó. Você estava tão só olhando o mar. Deixa eu pensar. Ao me aproximar, o casal, imagens, o casal raiz, olha, o André e a Laís, o casal raiz. Longe em minha vida, mil grau. Bora, meio quilo. É os humildes. O que eu sempre quis me faz feliz e mais. E me esqueci, meu é te amar. Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda a vida eu vou te amar. Inesquecível é te amar. Anjos do Melody. Suane Batidão, Suane Batidão. Vai, meu bem. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Deixa eu pensar. E ao me aproximar. Ai, ai, já! E a nossa amiga Vanessa! Ela aqui é a primeira dama do Dentinho. E vai ser mamãe. Tá chegando mais o herdeiro do Dentinho aí. Bora, Emílio, desce e desce. Esse moleque aí, moleque. Hoje eu chorei pra perigoso. Ver seu retrato lindo. Cine Bobinho, Raul, Janete Elvis. Saudade que no peito invade amor. Cadê o Valdiama? Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, por que você se esconde? Chego no trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar com medo de dar a mão. E aí? Eternamente quero te falar. Show! Com você, você. Vamos da touca, tá na hora. Vai! Com você que eu vou viver essa paixão. paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Ele tem um apoio exclusivo da Miúza e diz: a marca do momento! Agora ele me diz que quer. O meu patrão Kini Maueste. Dizendo que quer. E a dona José Antunes. Agora ele não para. Bota aí no telão. Quer tentar. A Miúza e diz: eu era complicada. A marca do momento! Medo de depois sofrer. Que a outra era só pra distrair. Era só pra me esquecer.